todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. O dia, a noite inteira me ganhando no Miguel. Enquanto eu tiver grana, você vai ficar no pé. Agora breja e brete, fuma calco, balinê. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Me seduz com seu perfume, com seu jeito de me olhar. Já tentei te esquecer, mas confesso que não dá. Toda vez que eu te vejo, eu não sei o que acontece. Meu bolso me esvazia e minha grana desaparece. Ela gosta de beber whisky com Red Bull. Pra essa mina eu pago, véi, sem problema algum. Ela gosta de fumar cigarro estiloso, look strike, Gundam, black e Marlboro. Essa mina é bandida e roubou meu coração. Faz malandra enlouquecer e comer na sua mão. Ela é maquiavélica e muito interesseira. Eu não sei se ela me ama ou ama minha carteira. O pior que eu gosto dela porque ela é diferente. Não é droga, mas consegue entorpecer a minha mente. Malandragem de cobiça, mas ela é muito esperta. Tem pavor de vagabundo que anda de bicicleta. Eu curti a noite inteira me ganhando no Miguel. Enquanto eu tiver grana, você vai ficar no pé. Adora breja e brete, fuma calco, balinê. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Curti a noite inteira me ganhando no Miguel. Enquanto eu tiver grana, você vai ficar no pé. Adora breja e brete, fuma calco, balinê. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Pega a nota de 100 e sai na correria. Compra 5G da boa pra fazer sua alegria. Ela estica uma carreira e dá um teco sem parar. Tipo aspirador de pó, desse jeito eu vou quebrar. Ela é meio complicada, perturbada e meio doida. Meu romance proibido, minha mina, vida louca. Sua beleza é indiscutível, não tem como contestar. Patricinha cresce o olho e começa a te invejar. Ela fica castelando as donas mal encarada. Doida pra rolar um fight com umas bandas folgadas. Eu não sei o que fazer, essa mina é um perigo. Mas por ela eu encaro e desafio qualquer risco. Ela anda de colã e Adidas no pé. Ela tem vício no bico, como é linda essa mulher. Ela me ganha no papo, ela é cheia do migué. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Você quer curtir a noite inteira me ganhando no migué. Enquanto eu tiver grana, você vai ficar no pé. Adora breja e brete, fuma calco, balinê. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Curti a noite inteira me ganhando no Miguel. Enquanto eu tiver grana, você vai ficar no pé. Adora breja e brete, fuma calco, balinê. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer. Essa mina custa caro, mas todo homem quer.